Você ouviu Brinquedo Assassino, na voz de um bom menino, do São Jorge, aqui de Hortolândia. Na versatilidade eu não sou fã da Gozolândia. Trago toda a vida de milhões que nem eu. Mesmo de cadeira de rodas eu sou mais eu. Mesmo quando a tristeza veio me abraçar, me deixando em plena solidão pra chorar. Meu coração não se abateu, resistiu. Sentiu dor, sentiu ódio, mas nunca desistiu. A vida é muito louca, no momento você sonha. Depois a realidade vem e tudo desmorona. Pensar que um dia eu quis do mundo só pra mim. No piscar de olhos o mundo me deixou assim. Paguei pela ambição, o veneno vem na bala. Mas lá no videogame era eu quem matava. E hoje eu já não vejo, já não sinto as minhas pernas. Um homem morre, mas suas palavras são eternas. O tempo levou embora todo o sofrimento. Agora a luta é pra continuar vivendo. Eu vi uma pá de gente querendo o meu fracasso. Eu vi o Zé Povinho disputando o meu espaço. Meu coração me lembrava toda hora: Brinquedo Assassino não chora. Brinquedo Assassino não chora. Eles também gostariam de ter bicicleta. Brinquedo Assassino não chora. De ver seu pai fazendo Uber tipo atleta. Brinquedo Assassino não chora. Eles também gostariam de ter bicicleta. Brinquedo Assassino não chora. De ver seu pai fazendo Uber tipo atleta. Tatuei São Jorge no braço direito. No esquerdo eu fiz a nota de um som perfeito. Me lembro da canção que na hora eu escutava. Tudo tem seu preço, nada aqui é de graça. Cê vê nos jornais as notícias sobre a guerra. A fome mata mais de 1 milhão em toda a terra. Aplausos pra novela que a TV inaugurou. Tristezas pra favela que choveu e alagou. Os olhos do moleque que brilha ao ver uma Vectra. Desde criança quer ter banco de couro completa, igual aquela que eu vi lá no outdoor. Desses modelo novo pra ficar bem melhor. Saudades do futebol eu tenho, verdade. Queria ser jogador, mas agora é tarde. Deixei de lado a sete galo no segundo, no estalo. Tiro atravessou o sonho, foi paralisado. Jogava videogame quando alguém me chamou. Levantei, abri a porta, nem vi quem atirou. Minha mão tá gelada, não sinto meu braço. Não posso me mover do pescoço pra baixo. Me lembro da minha mãe, nunca desistiu de mim. Mesmo quando isso tudo parecia ser meu fim. Me abraçava e a tristeza ia embora. Brinquedo Assassino não chora. Brinquedo Assassino não chora. Eles também gostariam de ter bicicleta. Brinquedo Assassino não chora. De ver seu pai fazendo Uber tipo atleta. Brinquedo Assassino não chora. Eles também gostariam de ter bicicleta. Brinquedo Assassino não chora. De ver seu pai fazendo Uber tipo atleta. O rap transformou a minha vida numa música. Levou a minha história pros moleque lá das ruas. Me ajudou a expressar todo o meu talento. Falar da minha dor, mas cantar com sentimento. Exemplo pra mim mesmo, eu venci pela fé. Mesmo de cadeira de rodas eu tô de pé. Se fosse pra viver chorando eu tava morto. Na mão de um polícia que odeia ver meu rosto. Voltei pra escola, me formei faz 1 ano. Ganhei meu diploma, nota 10 no meu plano. Na comunidade todo mundo está ciente. Eu tenho meus problemas, mas não sou deficiente. Eu tenho mais disposição do que algum tempo atrás. Talvez porque a vida me deu uma chance a mais. Meu Deus, quem fez isso comigo? Será que é o destino? Será que estava escrito? O monstro que bateu na minha porta, onde está? Quem é que vai saber? Quem é que estava lá? Eu precisei deixar de lado o ódio pra vencer. A maldade veio cobrar, mas eu não pude fazer. Papai Noel me trouxe de presente uma cadeira. O bom velhinho dessa vez não vem de roupa preta. Meus olhos não aguentam. E agora? Brinquedo Assassino não chora. Queria voltar a andar, sair da cadeira de rodas, mas a história do brinquedo não acaba aqui. E a minha vida continua. Brinquedo Assassino não chora. Eles também gostariam de ter bicicleta. Brinquedo Assassino não chora. De ver seu pai fazendo Uber tipo atleta. Brinquedo Assassino não chora. Eles também gostariam de ter bicicleta. Brinquedo Assassino não chora. Seu pai fazendo Uber, tipo atleta. Gostam de ir ao parque e se divertir. E que alguém os ensinasse a dirigir. Mas ele só quer paz e mesmo assim é um sonho.